se chama sem luz em mim perdura. Eu sigo por caminhos escolhidos. Não vou por onde vão, é vã loucura. Buscar os sonhos já desvanecidos. Porque insiste sempre na procura, mesmo por eles sendo.